Álbum de Família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3 e domingos, a partir do meio-dia. Álbum de Família. Esta semana, na Radar, viagem até 1978 com um dos discos mais emblemáticos de Patti Smith. Easter é o terceiro capítulo no percurso de Patti Smith e ficou para a história como o seu maior sucesso comercial, que se deveu em grande parte ao tema Because the Night, cedido à cantora por Bruce Springsteen. A música acabou por cruzar diferentes públicos, saltando as fronteiras do punk, por onde se moveu Patti Smith no início da carreira. Easter é também um dos seus discos mais ecléticos. Para além das raízes de punk, apresenta um rock mais mainstream, folk music e spoken word. Em termos temáticos, Easter representa ainda o momento em que Patti Smith lida com o maior detalhe com a religião, em especial com a religião cristã. Além do próprio título do álbum, existem temas que vão buscar certos diretamente à Bíblia e que depois se transformam com a poesia de Patti Smith. O disco foi composto durante uma longa pausa na carreira da compositora. Em janeiro de 1977, ela caiu do palco durante o concerto e os ferimentos no pescoço obrigaram-na a parar. Após o hiato, o regresso mais que aguardado de uma das vozes incontornáveis da geração do punk, o rock e a poesia apurada de Patti Smith a partir deste momento na Radar. O álbum de família, assinado como Patti Smith Group, começa com Till Victory, depois Space Monkey, tema creditado também a Tom Verlaine, dos Television e colaborador habitual de Smith, e a fechar esta primeira sequência, Because the Night, tema escrito por Bruce Springsteen, cedido a Patti Smith, numa altura em que o Boss não podia gravar. Após umas ligeiras alterações na letra, Because the Night iria tornar-se o maior sucesso comercial de Patti Smith. up to him, hands him an old rusty Polaroid, starts crumbling in his hands. He says, "Oh man, I don't get the picture. This is no picture. Because the night belongs to love. Desde muito nova que Patti Smith se assumiu como outsider, fora da norma. Aconteceu de forma mais proeminente no liceu, ao mesmo tempo que descobria a música dos Rolling Stones, dos Doors, James Brown e, claro, o rock e a poesia de Bob Dylan. Teve de desistir dos estudos em finais dos anos 60 devido a uma gravidez não planeada. Patti Smith acabaria mesmo por entregar a filha para adoção em abril de 1967. Trabalhou numa linha de montagem, numa fábrica, de forma a poupar dinheiro para se mudar de Nova Jersey para Nova York. E é aí, na imensidão de Nova York, que encontra trabalho numa livraria. E na mesma altura conhece um estudante de arte e aspirante a fotógrafo, Robert Mapplethorpe, que rapidamente se torna no seu melhor amigo, confidente e também amante, apesar de mais tarde Mapplethorpe assumir ser homossexual. Em 1969, Patti Smith aventura-se por Paris, acompanha a irmã numa viagem e decide atuar nas ruas parisienses, toca canções e declama poesia. Quando regressa a Nova York, instala-se com Mapplethorpe no Chelsea Hotel e começa a envolver-se com mais intensidade na cena artística da cidade. Escreve e interpreta textos dramáticos no circuito underground de teatros de Nova York e noutros espaços declama poesia. Mas quando conhece o guitarrista Lenny Kaye, encontra uma oportunidade de aliar o rock com poesia. Numa primeira abordagem, apenas melodias de guitarra elétrica e spoken word, mas à medida que as performances sucediam, os temas foram ficando mais melódicos e próximos do formato canção. Os dois adicionaram mais tarde mais músicos, como um teclista, baixista e baterista. O formato banda veio cimentar ainda mais Patti Smith como uma das grandes novidades musicais de Nova York, com emergência igual na música como nas letras. Em breve, iriam entrar em estúdio e gravar algumas músicas com a ajuda de Tom Verlaine, do Stellavision, que viria a ser namorado de Smith. Entretanto, na Radar, o regresso a Easter de 1978, agora com Ghost Dance, depois Baby Log, que cola imediatamente com Rock'n'Roll Nigger. Esta é Patti Smith no álbum de família. Again. much with the past, but I fuck plenty with the future. Over the skin of silk or scars from the splinters of stations and walls I've caressed. Stages like each bolt of wood, like a log of Helen. It's my pleasure. I would measure the success of a night by the amount of piss and seed I could exude all over the columns that nestled the PA. Some nights I'd surprise everybody by skipping off with a skirt of green, not sewed over with flat metallic circles which dashed and flash. The nights were violet and the were white. I had no amount of veil I couldn't bear to use it. With my hair was cropped, I can't pay covering. But now that my hair itself is a veil and a scalp, inside is a scalp of that crazy and sleepy Comanche. Rise beneath this matting of skin. I wake up, I am lying peacefully. I'm lying peaceful and my knees are open to the sun. I desire him. He is absolutely ready to seize me. And in heart, I am Muslim. In heart, I am an American. And in heart, I'm a Muslim. In heart, I'm an American artist. And I have no guilt. I seek pleasure. I seek the nerves under your skin. The narrow archway, the layers, the scroll of ancient letters. We worship the floor, the belly, the mole in the belly of an exquisite whore. You spare the child and spoil the rod. I have not sold myself to God. Em 1974, e depois de alguns concertos na costa oeste, Patti Smith e a banda juntaram-se ao Cellavision no palco do CBGB's. Foram, aliás, dos primeiros nomes ligados ao rock a fazer do CBGB's um lugar de culto e, pouco depois, um dos berços do fenómeno do punk. A poesia e a emergência da música de Patti Smith e da sua banda chamaram a atenção de Clive Davis, presidente da editora Arista. Convencido pela força das palavras de Smith, Davis contratou a compositora e convenceu-a a entrar em estúdio com o ex-Velvet Underground, John Cale. E o resultado das sessões de gravação é o álbum Horses, um dos primeiros testemunhos do punk. Com temas como a versão de Gloria, o Land of a Thousand Dances, Horses entrou no top 50 e estabeleceu rapidamente Patti Smith como um dos ícones do período. A ajudar está, claro, a fotografia tirada por Mapplethorpe e que surge na capa do registro Horses e que é hoje uma das mais marcantes imagens do rock no feminino. O sucesso de Horses levou Patti Smith e o seu grupo a palcos na Europa e, claro, nos Estados Unidos. E à medida que se sucediam as atuações de Smith, também crescia a popularidade do punk, com vários projetos a surgirem nos dois lados do Atlântico. Influenciada pelo som duro dos MC5 e por toda a experiência alucinante da vida na estrada, Patti Smith resolve fazer um disco mais rock. E é assim que em 1976 nasce Radio Ethiopia. Além de temas assumidamente mais rock, o álbum também expõe música mais experimental. Porém, Radio Ethiopia viria a receber críticas mais fracas, isto em comparação com Horses. Em janeiro de 77, durante um concerto na Flórida, Patti Smith tropeça e cai do palco de forma aparatosa. Acaba por partir duas vértebras na zona do pescoço. Ficou então condenada a turnê de promoção à Radio Ethiopia e durante o ano, Patti Smith esteve a recuperar do incidente infeliz. Durante esse período, aproveitou para escrever um livro de poesia intitulado Babel. Finalmente, e passado um ano, regressou às gravações juntamente com a sua banda. Entrou em estúdio para captar as 12 músicas que estamos hoje a ouvir. Entre os músicos que integram a banda está, mais uma vez, Tom Verlaine, o guitarrista que até hoje tem colaborado quase sempre com a cantora. Enquanto preparava o novo álbum, colaborou com Bruce Springsteen no tema Because the Night. O boss estava com problemas com a sua editora, questões que se resolveram apenas em tribunal. Por isso, nesta altura, e devido ao processo em curso, Springsteen não podia gravar impedido pelo selo discográfico. Continuou a compor e uma dessas composições decidiu partilhá-la com Patti Smith. A cantora fez algumas alterações à letra, mas lá acabou por apadrinhar a canção e inseriu-a no alinhamento de Easter. O álbum saiu em março de 1978 e, tal como tinha acontecido com Radio Ethiopia, é assinado por Patti Smith Group. Regressamos agora a este disco, Easter, com os temas Privilege Set Me Free e depois We Three. Somebody with me. Hey Lord, I'm waiting for you. Oh God, I'm waiting for you. Waiting to open your 98 wounds and bleed thee, bleed thee. Lead me, oh, lead me. Lead me something. Lead me something to live. Oh God, give me something. A reason to live. I don't want no handouts. No, not sympathy. Come on, come and love me. Come on, set me free. Set me free. Come on, set me free. Set me free. Come on, set me free. Set me free. Come on, set me free. Set me free. Oh, so young, so goddamn young. Set me free. Oh, so young, so goddamn young. Set me free. Oh, so young, so goddamn. Set me free. In the presence of my enemies, thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. God damn, God damn, God damn, God damn. Here I am. Every Sunday, I would go down to the bar, where he played guitar. You say you. Yeah. on separate stars before we go to sleep. We pray so breathlessly. Baby, please don't take my hope away from me. Logo quando chegou ao mercado, Easter, o terceiro disco de Patti Smith, foi recebido de forma calorosa, descrito imediatamente como o melhor trabalho da compositora. Outras críticas não o colocaram no mesmo patamar de Horses, porque também é difícil superar a surpresa estrondosa da estreia. De qualquer forma, Easter acaba por integrar as listas dos melhores discos de 1978. E mais importante que isso, cruza diferentes públicos, coisa que os álbuns anteriores não conseguiram fazer. Ao ter temas mais ecléticos e ao mesmo tempo mais pop, Patti Smith acabaria por redefinir a sua carreira exatamente com Easter. Claro que o destaque tem de ir para Because the Night, um sucesso comercial enorme. O tema escrito a meias com Bruce Springsteen entrou para 13º lugar da tabela da Billboard, enquanto que no Reino Unido espantou ao conseguir a 5ª posição da tabela de singles. Se Patti Smith já tinha alterado para sempre a forma como as mulheres são olhadas em contexto rock e punk, com o registro Horses, em Easter demonstra que é possível ter integridade artística e ao mesmo tempo chegar a cada vez mais pessoas ao chamado mainstream. E desde então a sua carreira foi pautada dessa forma, sem medo de ter temas mais pop, ao mesmo tempo que apresentava canções mais desafiantes, seja em registro punk, rock ou outro. O último disco de Patti Smith até ao momento é Banga, o 11º álbum dela, editado durante este ano de 2012. Volta a contar com vários colaboradores habituais, como é o caso, mais uma vez, de Tom Verlaine. Na Radar, o fim do álbum de família de hoje, primeiro com 25th Floor, que cola depois com High on Rebellion, e a fechar o registro, o tema-título Easter, é Patti Smith em 1978. always been rock, and so it is, and so it shall be. Within the context of neo-rock, we must open up our eyes and seize and rend the veil of smoke which man calls order. Pollution is a necessary result of the inability of man to reform and transform waste. The transformation of waste. Waste is perhaps the oldest preoccupation of man. Man being the chosen ally must be reconnected via ship. At all costs, you hung with us in this dream of the task of the alchemist to create from the clay a man. And to recreate from the excretion of man, pure and then softened in solid gold. All must not be art. Some art we must disintegrate. I don't owe nobody nothing, and it's just a test, just to see how far I can relax into the cold wave of the note. When everything hits just right, just in right, the note of nobility can go on forever. I never tire of the solitary E, and I trust my guitar and I don't care about anything. Sometimes I feel like I've broken through, and I'm free, and I can dig into eternity, riding the wave and realm of the E. Sometimes it's useless, here I am, struggling with the thread. My sick news, check around. grace, brazen image, the thief of sleep, the ambassador of dreams, prince of peace. I am the sword, the wound, the stain, scorn transfigured, child of Cain. I rend, I end, I return again. I am the salt, the bitter laugh. I am the gas in a womb of light, the evening star, the ball of sight that bleeds, that sheds the tears of Christ, dying and drying as I rise tonight. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum, quartas das 2 às 3 e domingos a partir do meio-dia. Álbum de família.